fuder no clima quente, no calor de 30 graus, vê como é bom fuder. Papo tá profissional, vem fuder no clima quente, no calor de 30 graus. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. É piroca encaixando na chota, e é saco batendo na bunda. É piroca encaixando na chota, e é saco batendo na, saco batendo na, saco batendo na bunda. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. É piroca encaixando na chota, e é saco batendo na bunda. É piroca encaixando na chota, e é saco batendo na bunda. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Eu já encaixo na chota, e o Pereira encaixa na bunda. Eu já encaixo na chota. Funk, cê é louca, hein, cachoeira? Não dá mais pra te entender mesmo não, hein, cachorro? Cada lançamento faz elas mijar guaraná.